Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo, ele da técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições, faltam apenas 3 dias. Eu vou fazer mais uma vez uma recomendação. Não acredite em pesquisa eleitoral, nem de Ibope, nem de Datafolha, nem de CEP, nem Vox Pop, nenhuma dessas porcarias, viu? Esses institutos perderam a credibilidade com as previsões que eles fizeram no primeiro turno. Eu estou chamando tudo de Instituto Mãe de Ná. Não acerta uma, não vai na conversa de pesquisa não, mantenha o voto no seu candidato, seja ele qual for, viu? Não se deixe influenciar pela pesquisa, porque as pesquisas entram na última hora exatamente para isso, para tirar o eleitor de um candidato e jogar para outro. Então faz de conta que você não está vendo pesquisa, viu? Vai na sua pesquisa interior, não muda não. Se você está pensando num candidato, você está pensando na Dilma, vota na Dilma. Você está pensando no Aécio, vota no Aécio. Não se deixe influenciar por pesquisa não, que isso é tudo tramóia, viu? Isso é tudo, tem patifaria nesse trem aí, não vai nessa conversa fiada não. A discoteca do Cleiton traz hoje, pela primeira vez, Jorge Henrique Rodrigo. A Faculdade da Música apresenta as mestres Roberta Miranda e Irmãs Galvão. A frase irretocável é de Denis Diderot. A oração de hoje é uma oração para quem está passando o momento que eu estou passando. Eu perdi meu irmão, não me conformo com isso. E essa oração tem me ajudado a suportar e a superar esse momento tão difícil na minha vida e na vida de todos que perdem pessoas muito queridas, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer a oração Não Chore Por Mim. A dica de hoje, mais uma vez, dica para dona de casa. Mais umas dicasinhas bobas, mas que uma hora serve para você aí, viu? Você lembra dessa? Eu vou trazer o Jerry Adriano cantando um sucesso de 1968. Eu começo trazendo aí. Esse menino faz o maior sucesso na região do Planalto Central. Rafael Silva, Espelho Quebrado. Agora sim, agora vai. Aô, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo! O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela. Quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro, tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. De amor

no alto da montanha verdejante, a lira de um cantor em serenata reclama da janela a sua amante ao som da melodia apaixonada das cordas de um sonoro violão. Confessam ser esteiro a sua amada o que dentro lhe dita o coração. Ó linda imagem de mulher que me seduz, ah, se eu pudesse, tu estarias num altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Acorda, minha bela namorada, a lua nos convida a passear, seus raios iluminam toda a estrada por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, vem, querida, ouvir bem junto a mim o som do pinho. E quando a madrugada já surgida, os pombos voltarão para os seus ninhos. Ó linda imagem de mulher que me seduz, ah, se eu pudesse, tu estarias num altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Ó linda da imagem de mulher que me seduz, ah, se eu pudesse, tu estarias num altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisas trabalhar. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Marcelo Barra, Malandrinha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você tá organizando a festa, chegou na hora que você embarrancou e que você não tá dando conta de arrumar os artistas. Preocupa não. Pode deixar que a RBM Música cuida pra você, viu? Liga 61 9981 3601. A RBM tem um artista do tamanho do seu evento. Você quer um artista mais barato? Tem. Quer a estrela da companhia? Quer o Amado Batista? Aí você tem que coçar o bolso mais fundo, né? Porque o Amado sabe como é que é. O Amado é o Amado, né? Mas nós temos aqui, ó, você pode levar para sua cidade a Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61 9981 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Padre Fábio de Melo, Incendeia Minha Alma. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Toquei aí o Padre Fábio de Melo, Incendei a Minha Alma, para Maria das Graças Frívoli, de Teresópolis. Ela curte o nosso programa pela Rural FM. Maria, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Essa aqui é a preferida da minha irmã Denise Aguiar. O avô do João, Cleiton Aguiar, Pedaço de Mim.

as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Neinando, esperando por ela, pro Arthur Bernardino de Canápolis, no estado de Minas Gerais. Arthur, um abração para você, viu? Aquela região ali de Minas Gerais, né? É, passei por lá, já tem o quê? Tem bastante tempo que eu fui divulgar um disco. Eu ando numa preguiça danada, agora meu sistema agora é o seguinte: quer tocar minha música? Toca. Não quer? Arrume lá. No próximo bloco, Jerry Adriani, Rony Ricardo, Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu cheguei em Brasília no dia 20 de março de 1968. Me lembro como se fosse hoje. Chovia, mas chovia uma chuva forte. E o meu padrinho Wagner Alves Coutinho estava lá na rodoviária me esperando. E eu me lembro que choveu a semana inteira. Eu falei, meu Deus do céu, esse trem aqui vai derreter. Pra você ver como é que mudou o clima, né? Brasília chovia muito e fazia muito frio. Hoje, no, por exemplo, agora eu estou fazendo esse programa aqui, estou gravando esse programa. Só não estou pelado porque eu estou com a sunga aqui, porque um calor insuportável, né? Nessa época do ano já estava chovendo, ó. Muitos anos, nós já estamos lá no fim do mês de outubro e não choveu ainda, né? Aqui começava a chover no final do mês de setembro. O homem está mudando o clima mesmo, viu? Está mudando mesmo. E nesse ano de 1968, tinha um cantor que fazia o maior sucesso. Ele ainda está por aí cantando, ainda está por aí. Não faz o sucesso de antigamente não, mas onde vai a casa lotada, né? Você lembra desta? Jerry Adriani, Deixe o Mundo Girar. Deixa o mundo girar e me entregue o seu carinho. Pense um pouco mais em mim e deixa a vida passar. Não me fale da saudade, que aqui ficou em seu lugar. Por favor, diga sorrindo, que agora veio pra ficar. Deixe o mundo girar. Sinto muito que uma vida seja tão pouco para nós dois. Não fale mais em despedida. Não deixe nada pra depois. Deixe o mundo girar e me entregue o seu carinho. Vamos ver o sol nascer e deixar

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. No próximo bloco, dicas para dona de casa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga dona de casa, você preste atenção. Hoje eu tenho umas dicas importantíssimas, porque você não precisa se matar. Você não deve se matar de trabalhar. Claro que você se dedica à sua família, você tem prazer em fazer isso, mas a boa dona de casa consegue organizar-se de forma que, além das tarefas, sobre tempo para brincar com os filhos, assistir um filme, passear, namorar com o mate. Se você não namorar, você fica ruim dos nervos, viu? Um trem bom pra botar os nervos no lugar é uns minutos de descanso com o compadre lá no quarto, viu? Outra coisa, você trabalha muito. De vez em quando você tirar um tempo pra descansar sem se sentir culpada. Eu conheço mulheres que se sentem culpadas porque não podem parar pra nada. Você precisa descansar e você merece descansar. Inclusive, você tá cuidando da sua saúde. Reserve uma hora diária para fazer uma caminhada, uma academia, um alongamento, natação, o exercício que você quiser, viu? Evite você ficar parada, evite a ociosidade física, tá bom? Cuide da sua aparência, cabelos, unhas, pele, porque senão seu marido fica olhando para a vizinha bonitona ali, você dança, viu? Outra coisa, cuide da sua cabeça, do seu intelecto, leia bastante, escreva num diário, faça pesquisa, faça cursos, atualize-se, sempre antenada, veja os noticiários, saiba o que está acontecendo, para você não ficar conversando só sobre a novela, né? Se o sujeito vai, não vai, como é que é, né? Tá bom? E tem aquela mulher que tem jornada dupla. Ela precisa trabalhar fora e, além disso, tem que cuidar da casa. Essas são as super mulheres, que, é claro, precisam muito mais do apoio do marido e dos filhos. Você, comadre, você não precisa dar conta de tudo sozinha não, viu? Conversa francamente aí com a sua família e divida as tarefas. Falou, oh, você vai fazer isso, fazer aquilo. Tem muito fio folgado, né? Eu mesmo tenho um fio folgado. Dá um trabalho pra mãe dele desorganizar demais o Rodrigo. Essa dupla faz o maior sucesso por aqui. Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades. Foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas

palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora, vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir. Te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Chorei de saudade. Trancado no meu quarto, eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir. Te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Chorei. Zé Henrique Gabriel, quando o telefone toca. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu estou muito feliz porque uma nova emissora de rádio lá de Minas Gerais transmitindo o nosso programa lá em Uberaba, nessa cidade que eu gosto tanto, a Terra FM. Uberaba hoje é uma cidade de tamanho, de porte de médio para grande, tem 320 mil habitantes, segundo o IBGE, num território de 4.512 quilômetros quadrados. Quem nasce em Uberaba é uberabense. E o diretor da Terra FM é o Gleibe Júnior, né? Uberaba é uma cidade antiga, foi fundada em 1809, tem, portanto, 205 anos de fundação. O prefeito atual é o Paulo Pial, do PMDB, e Uberaba fica a 481 quilômetros de Belo Horizonte e faz divisa com Água Comprida, Conceição das Alagoas, Uberlândia, Veríssimo, Indianópolis, Nova Ponte, Sacramento, Conquista, Delta e três municípios do estado de São Paulo: Igarapava, Aramina e Miguelópolis. E sabe o que significa Uberaba na língua tupi? Água brilhante. E Uberaba, todo mundo sabe, é a capital do Zebu. Eu quero mandar um abraço. Tem muita gente de Coromandel que mora lá, né? A Lutz, o Marquinho, Maurinha, Solange Dairel, a Valéria Dairel, Paulinho. Muita gente, muitos coromandelenses, né? Um abraço para vocês. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre a todos os ouvintes da Terra FM de Uberaba. Você que está de aniversário hoje, meus parabéns, muita paz, muita luz. E para você que perdeu algum ente querido, essa oração está servindo muito para mim. Eu ainda não me conformei com a morte do meu irmão. Eu não tenho problema com a morte, não, sabe? Eu tenho certeza que a morte vai chegar para todo mundo. Mas o problema é que às vezes ela chega fora de hora e aí a gente não conforma, né? Foi o que aconteceu com meu irmão Wellington. Não estava na hora dele ir embora. Eu já reclamei para Deus, mas ele não me respondeu ainda não. Mas ele é que sabe, né? Fazer o quê? Aí resta a nós fazer o que eu vou fazer agora. Dividir com vocês a dor de perder um ente querido nessa oração poderosa que já ajudou muita gente, está me ajudando também. Eu vou aqui à página 31 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua segunda edição.

sapato, pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela flechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Eita, chamei o bom. Braços de uma morena, quase mesmo um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede, e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, e um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Nilson Freire cantou para o Antônio Francisco Ramalho de Xinguara, no estado do Pará. Antônio, um abraço para você, rapaz. Um abraço para meus amigos de Xinguara. Eu, muitas vezes, eu estive lá no Pará, né, fazendo grandes shows lá na Bandeirantes Confecções, do meu amigo sumido, Paulo Ascioli. O Paulo desapareceu, eu não sei nem se está vivo ainda, né? Nunca mais tive notícia do Paulo Ascioli. Ele tinha uma rede de lojas chamada Bandeirantes Confecções e me levou muitas vezes para fazer show ali em Pará, lá em Xinguara, Conceição do Araguaia, Redenção, Marabá, Curionópolis, Cedere 2, um bocado de lugar, né? Tucumã, ele tinha loja para aquele sul do Pará todinho. Sumiu meu amigo Paulo Ascioli. Se alguém encontrar com ele por aí, fala com o Cleiton Aguiar, tá mandando um abraço para ele. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci. A vida não vale nada. A vida não vale mais nada. Para mim tudo agora é triste. O amor que eu sentia por ela, hoje em dia já não mais existe. Não nego que amei com ternura. Ela foi meu grande amor, a santa do meu altar, mas não tinha piedade de mim. Foi o começo do fim, é melhor me afastar. Eu desejo mil felicidades para ela e seu novo amor. Viverei com as noites escuras, madrugadas do meu desabor. Não nego que amei com fervor, ela foi meu grande amor, a santa do meu altar, mas não tinha piedade de mim. Foi o começo do fim, é melhor me afastar. Desejo mil felicidades para ela e seu novo amor. Viverei com as noites escuras, madrugadas do meu dissabor. Não nego que amei com fervor, ela foi meu grande amor, a santa do meu altar, mas não